outra vez é Natal. Estamos nos anos 2000. Vamos pedir ao menino Jesus que abençoe as famílias do nosso Brasil. Que sejamos muito mais felizes nos anos 2000. Prevaleça o amor, a justiça e a paz. Que sejamos unidos em prol do bem comum cada vez e promessas em vão. Não há fome e a ignorância, sim a educação. Não as drogas, as crianças nas ruas, sim as famílias, as amizades e a confraternização. A você que está me ouvindo, Feliz Natal e felizes anos 2000. Tudo de bom, você merece.